Atenção ouvintes, começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, minha gente, estamos chegando a partir de agora com mais um programa MPB Brasil. Tudo certinho com você? Tudo maravilha? Tudo certo? Tudo ok? Tudo na melhor. Não é verdade? Finalzão de semana, claro, é sempre um prazer estarmos aqui em sua companhia, você, juntamente com o Luiz Felipe e a música da MPB no seu rádio. Vamos abrindo o programa de hoje com a cantora Sandra Sá, na época que ela ainda não usava o nome de Sandra de Sá, era apenas Sandra Sá, tema da novela Ciranda de Pedra de 1981, Mona Lisa. A expressão de sedução que tudo encerra, pude ver nos traços de um sorriso teu. Se imitas no sorriso a Mona Lisa, é porque sofreste a dor de uma ilusão. Melhor da música brasileira, MPB Brasil. Só tinha de ser.

você vai estar. E nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você em mim. Meu coração se nega a pensar em outro alguém. Ele não quer que eu seja de mais ninguém até o fim dos meus dias. Eu vou ter sempre você comigo. Não adianta eu querer mentir. E por onde eu andar, você vai estar. E nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você. Fechamos o nosso primeiro bloco do MPB Brasil com o inesquecível cantor e amigo Antônio Marcos, Eu Vou Ter Sempre Você. Você está curtindo MPB Brasil, o melhor da música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda sequência do MPB Brasil. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Estamos de volta com o nosso MPB Brasil e o melhor da música popular brasileira. Vem chegando para cantar agora a cantora Gal Costa com a música 10 anos. Assim se passaram 10 anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios. Assim foi tão grande a pena que sentiu a minha alma ao recordar que tu foste meu primeiro amor. Junto a uma fonte nos encontramos, e alegre foi aquela tarde para nós dois. Recordo quando a noite abriu seu manto e o canto daquela fonte nos envolveu. Senti tua boca linda a murmurar: abraça-me, por favor, minha vida. MPB Brasil. Primeiro você me azucrina e me entorta a cabeça.

Você está ouvindo MPB Brasil. Quero que viva só pensando em mim e que tu sigas por onde eu segui. Para minha alma não fugir de ti, beija-me com frenesi. Dá-me a luz que tem o teu olhar, a inspiração de todo o nosso amor. Dessa ilusão cujo sabor senti, beija-me com frenesi. Nas asas deste beijo teu vai um pedaço de mim. Diz-me que sentes como eu, diz o que sentes assim. Querido, perto do meu coração encontrarás a luz do céu e o mar, e um luar que é de brilhar por ti. Deixa-me com frenesi. Só pensando em mim e que tu sigas por onde eu seguir. Para minha alma não fugir de ti, beija-me com frenesi. Dá-me a luz que tem o teu olhar, a inspiração de todo o nosso amor. Dessa ilusão cujo sabor senti, beija-me com frenesi. Nas asas deste beijo teu vai um pedaço de mim. Diz-me que sentes como eu, diz o que sentes assim. Querido, perto do meu coração encontrarás a luz do céu e o mar, e um luar que há de brilhar por ti. Beija-me com frenesi. Fechamos mais uma sequência do MPB Brasil de hoje com Maria Creuza e a música Frenesi. Você está acompanhando conosco MPB Brasil, o melhor da música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos agora à nossa última pausa, nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a última sequência do nosso programa de hoje. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. E já estamos de volta com a última sequência do MPB Brasil. O melhor da música popular para você no seu finalzão de semana. Esse que vai cantar agora, abrindo a nossa última sequência, foi baterista do cantor e compositor Roberto Carlos. Quem vem para cantar é o cantor Dedé. E a música Vem Comigo. Sem dormir, vem sentir o que pode. pode acontecer aqui. Veja bem, nosso amor debaixo dos lençóis, somente a esperar por nós. Mas vem, Naná, do meu lado pra poder sonhar. Sem dormir, pois quem dorme não pode sentir. Esse amor cada vez maior que existe em nós, fazer rolar pelos lençóis. Mas deita aqui, sem dormir, vem amar, vem sonhar comigo. Sem dormir, vem aqui, vem amar. Se de repente à noite eu despertar, todo meu amor pra dar, vou dizer ao seu ouvido coisas lindas, em meus braços te apertar, meu bem, com amor, meu bem. Mas acontecer aqui, anda, veja bem, nosso amor debaixo dos lençóis, somente a esperar por nós. Mas deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo. Sem dormir, vem aqui, vem me amar. Se de repente à noite eu despertar, com todo o meu amor pra dar, vou dizer ao seu ouvido coisas lindas, e em meus braços te apertar, meu bem, com o amor, meu bem. Mas deita aqui, sem dormir, sonha comigo, deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo, deita aqui, sem dormir, vem me amar, vem sonhar comigo, deita aqui. Você está ouvindo MPB Brasil. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são

melhor da música brasileira, MPB Brasil. E viva a rosa, a rosa, cantada em versos, cantada em prosa. E viva a rosa, a rosa, cantada em versos, cantada em prosa. Rosa vermelha, branca e amarela, rosa em flor, rosa em botão. Dentre as flores é a mais bela, mais que flor se fez canção. E viva a rosa, cantada em versos, cantada em prosas. E viva a rosa, cantada em versos, cantada em prosas. Rosa mensagem, rosa perfume, feminina flor, mulher. Em seus espinhos mostra o ciúme, só a toque quem souber. E viva a rosa, a rosa, cantada em versos, cantada em prosa. Rosa. E viva a rosa, a rosa, cantada em versos, cantada em prosa. O tempo passa e com ele a vida, mas não morre a ilusão. Eu guardo ainda a rosa querida que beijei em tua mão. E viva MPB Brasil, o melhor da música nacional. Ontem, na tarde formosa, num céu cor-de-rosa, longe, longe, devagando e pensando em ti, fiquei. Tuas juras de amor eu recordei, melancolicamente lembrei o passado, procurei-te ao meu lado. Triste sonho, como um sono poente, morrendo assim minha alma. solidão. Noite em meu coração. Quis procurar te ao meu lado, quis. Só em vão teu calor eu não senti. Como um sol no poente ficou lá sem o amor, já se apagou. Desilusão, noite, noite em meu coração. Fechamos mais um MPB Brasil ao som do grupo Quarteto em Si e a música Céu Cor-de-Rosa. E com essa gravação, o MPB Brasil vai ficando por aqui. Luiz Felipe agradece você pelo carinho, pela preferência de termos acompanhado até o presente momento. Na próxima semana, a gente nos encontraremos de novo, hein? Para mais um programa MPB Brasil. A você, o nosso grande abraço e até a semana que vem. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.